Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 17 de agosto do ano 2010, terça-feira. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Espero que tenha tido uma ótima quarta-feira, espero que tenha tido um ótimo dia de trabalho, a continuação de uma ótimas férias para si, se é esse o caso. Eu espero que tenha ido dar um pulo até à praia com o calor que está, sabe bem dar um mergulho na praia, eu já o fiz neste dia de hoje. Se está simplesmente em casa a fazer o jantar, a cuidar dos filhos, então a continuação também de um ótimo trabalho para si na companhia da Rádio Antinoeb. Vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas musicais. Primeiro tema, Vando, Estou Apaixonado. Segundo tema, Bruno e Marrone, Não Vai Faltar Amor. E terceiro tema, Roberta Miranda, Faz Amor Comigo. Fique bem, fique na companhia da Rádio Antinoeb. Boa tarde. Quero beber o mel da sua boca, como se fosse uma abelha. Quero escrever, Maria, sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento, em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser o ar que tu respiras, eu quero ser o pão que te alimenta, eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço, se eu morrer, que morra de desejo, adormecer dizendo que te amo e te acordar com um beijo. Estou apaixonado, que esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Quero sair contigo em noite enluarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Estou apaixonado, que esse amor é tão grande. Estou apaixonado, só penso em você a todo instante.

quero-te bem. Encosta-te a mim. Olá, amigos ouvintes, estamos quase na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio. Vamos agora passar à receita de hoje, terça-feira. Hoje a receita é salmão grelhado com massa manteiga. Receita para 4 pessoas, 4 postas de salmão. Portanto, para temperar o salmão vai pôr 1 limão, alho e sal. Para grelhar, mete no grelhador e grilha 10 minutos de cada lado. Para fazer a massa manteiga com massa, portanto, de esparguete, vai ao micro-ondas durante 20 minutos. Coze, depois de cozer, coa a água e mete uma colher de manteiga. E está a nossa receita preparada, a massa de salmão. Massa manteiga com salmão grelhado. Esta é a nossa receita para o dia de hoje do programa 17 de agosto do ano 2010, Os Melhores da Rádio, com a realização e apresentação de Paulo Santos. Prometemos voltar no mesmo horário amanhã, quarta-feira, entre as 19h e as 19h30, para mais um programa Os Melhores da Rádio. Então fique bem, fique na companhia da Rádio Antena Web. Boa tarde!